anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então para o bloco da Extreme Series, que aconteceu lá em Road America, ao contrário, no sábado, né? Nós falamos da Truck Series que aconteceu no domingo, agora a gente volta para o sábado. Voltamos ao no tempo aí. A Road America 180. A Road America 180 tinha tudo para acontecer debaixo de chuva, de muita água, né? Lembrando que o estado ali de Wisconsin, ali, onde que acontece essa corrida aí, rodeado de muita árvore, a umidade do ar realmente ali é muito alta, né? Então, assim, é um lugar propício à chuva mesmo, um lugar que a água vem mesmo, né? Principalmente que agora nos Estados Unidos é a época das chuvas nos Estados Unidos agora, né? Lá que começa a terminar o outono aí, já começa a vir pro inverno aí, sei lá, uma coisa assim, outono, primavera. É um troço, assim, tá chegando, já vai mudar a estação deles lá. Então agora a época começa a vir bastante chuva aí pra eles. As chuvas começam a acabar. Acho que começa a acabar o verão lá, sei lá. É um trem, sim. Não sei. Quem souber, me manda o Twitter me corrigir. Se você também souber, Guilherme, você me corrige. Eu sei que a época de chuva começa a acabar agora. Então, a Road America 180, que aconteceu lá no sábado à tarde, vitória do Paul Maynard. Você lembra da última vitória do Paul Maynard, meu amigo Guilherme? A última que eu vi foi em Indianápolis. Depois não me lembro de ter visto ele ganhando. Vou corrigir você, a última foi em Michigan ano passado. Ah, eu esqueci de falar, na X-Men Series, né? Ah, tá, na X-Men. É, verdade. Foi em Michigan ano passado. Aí você perguntar qual foi a primeira vitória do Paul Maynard, você lembra? Não. Né? A primeira vitória dele, curiosamente, foi no estado de Wisconsin. Ele venceu Milwaukee, né? Foi a primeira vitória dele na X-Men Series aí. Só para repassar aqui para vocês, o Paul Maynard tem 3 vitórias, né? A primeira vitória foi em Milwaukee, lá em 2006, bem lá atrás lá. 2006 foi o primeiro ano que eu assisti todas as categorias ao vivo, as 94 corridas ao vivo, né? Foi o primeiro ano que eu consegui ver todas as corridas ao vivo. Eu tanto assisti ao vivo como eu tenho todas as coisas gravadas. Em 2006. Então foi a primeira vitória do Paul Maynard, foi lá. Depois a segunda vitória foi Michigan ano passado, porque ele fez uma grande corrida em Michigan o ano passado. E agora venceu o Road America aí, né? O Paul Maynard. Por menos que sempre quando tem oportunidade, ele gosta de correr nos road course, que ele é bom, viu? O Palmeiras nos road course, ele anda super bem aí. Então, a vitória aí, terceira vitória, primeira vitória dele no ano, né? Terceira vitória na Extreme Series aí do Palmeiras. O segundo colocado foi o Ryan Blaine, né? O Ryan Blaine aí continua muito bem com o carro número 22. É 2 para tudo que é lado, tá? O carro número 22... Só para vocês terem passar aqui um mais ou menos. Em Watson Green, os caras foi o. O Ryan Blaine venceu em Iowa, né? Depois ele foi pro. Foi segundo, ó. O 22 foi segundo em Indianápolis. O 22 venceu em Iowa. O 22 foi o segundo em Watson Green com o Keselowski. Foi o segundo com o Alex Tagliani em Mid-Ohio, né? Se vocês lembram disso daí. Ele foi o 22º com o Ryan Blaine com o carro 22 em Bristol. E foi o segundo com o carro 22 em Elkhart Lake, lá em Road America. Então, quer dizer, o 2 aí combina, a segunda posição é o que mais combina com o carro 22 aí. É 2 que não acaba mais. Então, parabéns ao Ryan Blaine aí, né? O carro 22, pessoal, que é o carro que é o... É o tipo, já, pra mim já é o campeão aí no Honor Points aí. É o carro que... Já tá com o título na mão aí, faltando 10 corridas, ninguém tem capacidade, até numérica, de tirar esse título aí do carro 22 aí, né? O outro destaque aqui que eu quero deixar para vocês é o Bubba Wallace, né? Ou o Dale Wallace Jr., como vocês preferirem aí. O Dale Wallace Jr. que não marcava o top 5 de Charlotte, aquela corrida que aconteceu antes do antes do All-Star lá, né? Desde Charlotte, ele não conseguiu um top 5. O nosso amigo Bubba Wallace aí, né? Então, parabéns ao John Stoll aí, parabéns ao Dellavedova Jr. por voltar a marcar o top 5 aí. Eu que confesso que torço muito bem para esse cara aí, esse Dellavedova Jr. aí, né? Eu torço mais por ele do que talvez pro Daniel Soares. Pronto, falei. Não gosto do cara mesmo. Então, o Dellavedova Jr. foi o quinto colocado, fechando o top 5 aí. Mais um destaque aqui para mim é o Justin Marks com o carro 42, né? Foi o sétimo colocado. E um outro destaque aqui, o meu destaque para mim fez muito pelo pouco que tem. Eu quero até apelidar esse prêmio aí como o David Allison Award, né? Que é o jarro de praxe aí, né? O prêmio dele deu o David Allison Award aí. Eu vou passar para o Michael Seff, que foi o 11º colocado aí com o carro número o pobre no carro número 4 aí. Meu amigo Guilherme, os seus destaques para a Road America. Uma baita prova, né? Como sempre, né? Meu destaque vai para o Chase Elliott, principalmente. Não venceu, mas não venceu por muito pouco, assim. Ele dominou a prova toda, né? Praticamente, né? Disparou na frente, tinha o carro mais rápido, mas cometeu pequenos erros, né? Talvez que foram fatais, né? O Paul Menard com uma estratégia incrível. Né? Não sei da onde ele tirou tanto combustível. E uma bandeira final, amarela no final também ajudaram um pouquinho a ele conseguir essa vitória. Segurou brilhantemente, né, o Ryan Blaney nas últimas voltas. Se bem que o Ryan Blaney ele não tem a malícia ainda, né? Ele é um baita de um piloto, rápido, nervoso até às vezes, comete alguns erros meio banais, mas ele não tem a malícia do bump, né? Ele não tem essa malícia de isso é piloto cancheiro mesmo, assim. Eu já percebi isso, que esses novatos aí são poucos os que têm a malícia de dar um cutucão para sair da minha frente que eu tô indo, né? Então, mas os meus destaques, né? O Bubba Wallace também, Justin Marks, né? Uma baita de uma corrida, né? No início da prova ele, eu acho que se achou numa das relargadas, largou mal e acabou caindo um pouquinho, senão ele podia talvez daqui a pouco ter conseguido um top 5. Né, concordo contigo, né, com o Michael Self ali, o Dylan Lupton também andou bem, né, por alguns momentos achei que desculpa, que o nosso Ross Chastain também poderia conseguir alguma coisa, mas no finalzinho da prova acabou se perdendo, né. E no mais, assim, foi uma prova bem interessante, né, com bastante troca de posição, apesar de eu achar um circuito bem travado, né, apesar daquela subida e descida, final de reta sempre acontecer ali as ultrapassagens, mas acho um circuito bem bem travado, né, a maioria das ultrapassagens acontece sempre por bump, mas é sensacional, né, aquele jogo de curva, subida, descida, né, bastante verde assim, né, parece aqueles circuitos europeus, né, que a gente vê na Fórmula 1, bem interessante, assim, ó, o circuito aqui não é à toa, né, que a maioria, que às vezes a gente vê o pessoal nem gosta de misto, né, na NASCAR, mas gosta de ver o Road America e até sente falta de a sprint não correr lá, né, seria um baita de um road course para sprint, mas é isso aí. Né, o Boris Sedge ali, né, mantendo a regularidade dele, né, ali no top 10, nessas corridas que ele anda fazendo. Não podia ser diferente, né, talvez o carro que seria o carro a bater o 22, ele não fazer top 10, daí seria muito muito amadorismo dele, né? Mas chegou no dentro do top 10. Né, o Ty Dillon também fechou o top 10 ali na 10ª posição, né? Até acho que ele tá quietinho, né? Depois daqueles acontecimentos com o Regan Smith, ele tá bem quietinho, né, Leonardo? Mas de destaque é isso, meu amigo. Sim, já bem no cantinho dele, no lugar dele aí. Guilherme, passar aqui os números aqui da Xfinity Series, né? A corrida teve duração de 2 horas e 20. Aquelas longas bandeiras amarelas, cada bandeira amarela é uma eternidade, principalmente no final da corrida, quando o carro 38 O carro do Ben Rhodes acabou ficando lá na brita lá. Demorou longuíssimas 6 voltas. Aquilo lá parecia uma eternidade. Aquilo lá começou. Essa bandeira amarela começou às 6 horas, foi acabar às 7h30 da noite. Tão longo que foi, pelo amor de Deus. Eu estou junto, eu tenho a mesma opinião. Até falei momentos antes, depois de eu falar, o nosso amigo dela, o Optimus, falou a mesma coisa, né? Talvez o modelo de bandeira amarela deveria ser mudado, da NASCAR deveria ser mudado nos road course, né? Deixando a bandeira amarela só no local. Então, assim, não, às vezes não tinha necessidade de ser bandeira amarela a pista toda. E se fosse bandeira amarela a pista toda, tinha, que nem, por exemplo, na volta número 26, na primeira, perdão, na primeira volta da corrida, na segunda volta da corrida, né? O Timmy Juice do carro número 26 acabou ficando parado, estancado ali na brita também. Depois daquele retão, daquela freada na descida lá. Ele ficou parado ali, foi bandeira amarela e ficou essa bandeira amarela aí por mais de 15 minutos aí, né? Foram duas longas voltas para a corrida voltar. O cara tinha até saído já da brita, não tinha porquê dessa bandeira amarela, né? Então tivesse só uma bandeira amarela no local para um trator lá tirar um carro, empurrar o carro para a pista aí, talvez seria mais rápido aí, mais econômico aí. Então, assim, às vezes não tem um porquê de ter uma bandeira amarela tão longa, tão complicada, igual aconteceu aí, né? Espero que eles revejam esse conceito aí, espero que eles analisem isso aí novamente aí, né? Falando das bandeiras amarelas, foram três bandeiras amarelas que aconteceu, só que as três pareciam que foram eternas, pareciam que foram comeu metade da corrida aí, né? E tivemos a mais vitória bem apertada, apenas de meio segundo. Foram 9 trocas de liderança também, né? Os líderes, quem mais liderou foi o Chase Elliott, né? O Chase Elliott, que depois da corrida, ele acabou, sim, ele fez metade da corrida impecável. O cara abriu 13 segundos do segundo colocado na corrida, que era o Brad Scott. Uma corrida impecável, impecável mesmo do Chase Elliott, né? Assim, chegou na metade da corrida, né? Do que nós chamamos aí de halfway aí. Chegou na metade da corrida, o cara descambou, né? Tanto é que tivemos a bandeira amarela aí na volta número 24, né? Logo após a metade da corrida que foi na volta número 23. E depois dessa bandeira amarela aí, o Chase Elliott acabou o Chase Elliott aí, né? O Chase Elliott não. Ele até terminou super bem, terminou no top 5, mas assim, com aquela possibilidade de vencer igual ele estava dominante aí, né? Só terminou em quarto também, porque realmente ele tinha um carro muito bom, estava muito bem preparado, o Chase Elliott aí, né? Então, mas depois aí acabou o Chase Elliott. Quem liderou a volta também foi o Paul Manning, né? Liderou as últimas 9 voltas aí, acabou vencendo a corrida. O Blake Coe, que foi outro destaque da corrida aí também, né? O Blake Coe que teria toda a chance aí, poderia vencer a corrida. Liderou 5 voltas, o Brandon Galgo liderou 4. Galgo que me decepcionou, não andou muito bem. O Scott também que me decepcionou, foi o terceiro. Liderou 3 voltas e foi o terceiro colocado, mas ele poderia ter vencido essa corrida aí, né? Tanto é que ele era um dos mais rápidos no final da corrida aí. E o Tadino que liderou apenas uma volta, né? O Blake Coe que na última bandeira amarela ali, né? Ele tinha de tudo ali para ficar na pista. Eu, se fosse ele, ficava na pista, arriscaria. Mas se não tivesse a bandeira amarela, talvez ele até conseguiria terminar a corrida, já que ele precisava de economizar uma volta apenas de combustível, né? Então, quem sabe aí, né, seria a primeira vitória do Blake Coke aí, né? Claro que seria um momento ímpar aí para todos aí ver a vitória de um carro pequeno num road course, né? E eu penso que para mim seria muito realmente muito interessante aí. Guilherme, fala das bandeiras amarelas aqui, ó. Já falei já, né? Volta número 2, o Tommy Dries teve o carro parado na pista. Na volta número 24, tivemos fluido na pista, né? Essa bandeira amarela para mim foi para acabar com aquela vantagem gigantesca do Chase Elliott, que já tinha uma vantagem enorme, né? Mas que eu não vi nada, nada, nada aí. E na volta número 36, né, tivemos aí o carro número 88 que ficou parado na pista. Guilherme, você tem algum detalhe aí da corrida aí para chamar aí? Fique à vontade. Pois é, né? O carro 88, né? O gurizão começou tão bem a prova e foi perdendo, foi perdendo, foi caindo, teve esse problema, né? Como é que é, né? Esse Ben Rhodes não tá dando sorte, né? Também, né? Nas provas que ele anda fazendo, né? Tem algum comentário sobre esse Ben Rhodes? Tem sim, o Ben Rhodes ele foi injetado aí, mais ou menos na mesma história aí do Dino Kwiatkowski, né? É mais um aí que vai ser provado que o cara ainda não está 100% preparado, ainda não é o momento, né? O Ben Rhodes, que ele é o atual campeão da KNWIST, né? Ele é o campeão do ano passado, 2014, super bem, né? Assim, um ano impecável também aí. Das 16 corridas, 13, 13 ele foi top team, né? Então, tipo, um ano superando aí do Ben Rhodes na KN, né? Foram 5 vitórias, 11 top 5, 13 top team e 6 poles, né? Então, esses são os números do Ben Rhodes aí na KN. Então, assim, o número do cara é impecável, não tenho que falar do cara na KN. Mas esse ano aí ele vem dando algumas infelicidades aí, pecando às vezes por excesso, né? O Ben Rhodes aí. É, não conseguiu ainda firmar aí, fez 7 largadas e não conseguiu, tem dois top team, né, que foi em Iowa e em Mid-Ohio quem conseguiu o top team. Lá em Mid-Ohio ele teve ainda uma colher de chá ainda, que ele parou o carro lá, ele ficou o carro na brita também, né, mas ele ainda voltou ainda e ainda conseguiu salvar um top team aí, mas em uma cartilha que ele não teve condições algumas de sair lá da brita lá, que ele lá foi fim de corrida mesmo para ele lá em Road America, né? Apesar de tudo aí, perdão, ele foi 32º, foi. Não, eu falei mesmo, 32º colocado aí. Apesar de tudo aí, o Ben Rhodes vem fazendo, sim, ele bateu em Iowa, né? Teve problema de motor em Austin Green também. Então, sim, o Ben Rhodes tá fazendo um trabalho legal aí. Mas ele não tá dando muita sorte, não. Mas, né, o cara tá sendo pago para isso, o cara tem que corresponder aí, senão vai virar um Dylan Kwiatkowski da vida aí, logo logo perde o emprego aí, logo logo vai ficar a pé aí, vai ficar sem eira nem beira aí, né? Mas é diferente, né? Um pouco, Léo. Até puxei esse assunto pra gente discutir um pouco a diferença também. Porque, tipo, o Júnior ele não tem operação. Ele montou a sua operação, né, pro Cole Custer e para algumas provas outros pilotos fazem, né? Até se cogitou dele fazer alguma prova, né, esse ano, mas eu não sei se ainda vai ou não vai acontecer na Truck. Mas ele tá injetando esse garoto aos poucos, não é? Ele também faz um part-time, não sei se quanto, não é a quinta ou sexta prova dele, só recém. Talvez o ano que vem, não sei se já efetivou o Elliott Sadler na equipe ou não. Daqui a pouco o Ben Rhodes corre no carro 9 a temporada inteira. A gente não sabe ainda o que vai acontecer pro ano que vem, mas eu acho que. Eu acho que é correta essa atitude do Júnior de ter puxado ele. Até porque não dá para perder o talento, né? O cara é um talento, né? Provou isso na KN. Então. E tá dando espaço para ele, né? Tipo assim, ó, pode errar. Vai, pode errar, não tem problema. A gente vai estar tá aqui, vai te dar suporte. Diferente da pressão que é tu correr full time, né? Onde tu tem que chegar no final do ano com o resultado, né? Ele é part-time, ele não tem nada para perder, né, cara? Ele tá ali para fazer o. Então, assim, acho que ele já provou nessa prova que ele é bom de braço, né? Não dá para culpar ele, né? Pelo talvez o problema que teve no carro. Talvez daqui a pouco ele mudasse a estratégia e pudesse voltar lá para frente. Carro ele tinha para isso, né? A gente percebeu, né? Porque o Reagan Smith de novo andou bem, né? E o Chase Elliott também foi lá para trás e voltou para frente. Então, o meu pensamento em relação ao Ben Rhodes é esse. Eu acho que ele está tendo tempo para fazer as coisas. Não sei se no ano que vem, tu talvez possa ter mais informação sobre isso. Desculpa, ele faça full, né? Mas a gente não sabe ainda. A gente sabe que o carro 88 é o brinquedinho do Dale, né? Então, não vai ter ninguém full no carro 88. Então, O Reggie Smith, eu acho que já até acertou o contrato, tá certo de contrato. Mas no carro 9 não tem nenhuma notícia. Ou tu tem alguma notícia, Léo? Não, é mais ou menos assim, né? O Egan Smith passa a ser o medalhão da equipe, né? O medalhão da casa. É aquele cara mais velho que teoricamente eles apostariam para título, né? Mas esse ano, pelo jeito, não aconteceu e não vai acontecer, né? A praga do Chase Elliott pegou, do perdão, do Elliott Sader pegou, e deve ter sido uma praga muito bem jogada, porque o cara não vai. Mas beleza, enfim. O Ben Rhodes é um cara que vem sendo preparado, né? Tipo, tá assim, ó, faz um bom trabalho aí que o carro é teu, né? Só que o Ben Rhodes vem tendo algumas infelicidades aí. Posso ser que nesse meio tempo aí apareça um outro alguém aí, um outro piloto aí, e surge aí, não sei, tudo pode acontecer. Mas o Ben Rhodes é o cara que vem sendo preparado. Vem sendo trabalhado realmente para assumir. Tipo assim, na Junior Motorsport vai ter o medalhão, que é aquele cara mais experiente, aquele cara mais velho, né? Que é o Regan Smith, e vai precisar de um outro cara, um novato, né? Um cara com gás, cheio de vontade aí, mas bom piloto, que é o Ben Rhodes, né? Vamos esperar o ano que vem para ver o que o Ben Rhodes vai fazer quando realmente, enfim, ele assumiu o carro 9, o carro 38. Seja lá que número de carro que ele for assumir, mas quando ele assumiu realmente o carro para correr full time aí, né? Que, como eu sempre digo, é nesse momento aí que o Porsche faz xixi no cachorro, né? Então, vamos esperar aí para ver, né? Ou que o capim come a vaca, aí vocês escolhem o melhor, sei lá como é que chama isso aí, sei lá. Então, vocês escolhem aí a melhor maneira de ver como realmente acontece aí. Mas, né? O Ben Rhodes está aí tudo aí, né? Pelo histórico dele, pelo trabalho que vem sendo aí. Quando ele não tem problema, quando ele não tem problema, ele anda super bem, né? Lógico, isso aí todo mundo faz. Mas o Ben Rhodes aí vem sendo trabalhado aí para ser o prata da casa aí, né? O Ben Rhodes logo logo tá com esse carro novo 88, o patrocínio, não sei que patrocínio que vai ser, talvez ele continue com o mesmo, né? Ou chega um novo aí para a equipe aí. Ter o medalhão da casa, ter aquele piloto mais novo, né, que é o cara cheio de gás aí, e ter aquele carro que é o carro Coringa, o garimpador de dinheiro, né? Que aí vem sempre um Sprint Cup da vida, um Cup Drive da vida aí, né, um piloto da Sprint Cup aí, ou o próprio Dale Jr., ou vem o Kevin Harvick, como já aconteceu, ou vem o Casey Kane, ou possa, né, agora, né, até o Chase Elliott voltando, indo para a Sprint Cup, possa ser até o Chase próprio Chase Elliott aí, ser o garimpador de dinheiro com o carro injetado aí da equipe aí, né? Eu creio que a equipe vai trabalhar com essa base aí para 2016 aí, né? Mais ou menos prevendo como será o próximo ano da Junior Motorsports aí. Já imaginou, Léo? A ironia. Regan Smith, Elliott Sadler na mesma equipe e o Ben Rhodes campeão. Seria interessante, velho. Seria Os interessante. dois zicados, né, se juntam para o outro ser campeão. Seria bem interessante, viu, Guilherme? Muito interessante mesmo. Mas, bom, brincadeiras à parte, né? Vamos seguir aí. Para falar um pouco da corrida, né? A corrida foi muito movimentada, muito boa, né? Eu, como sempre, falei e vou falar. Road America, para mim, é uma pista que é um road course que, se entrasse pelo menos para Truck Series, eu iria gostar muito, que é uma pista que eu gosto muito, por ser uma pista muito seletiva. Você tem freadas na descida, você tem que controlar o carro, toda aquela 1 tonelada, e ela vai tantada lá, tem que controlar vindo numa reta, embalado na descida. Ou seja, o cara tem que ter muito mais destreza para fazer isso, né? Temos uma parte seletiva muito boa, né? Muito empolgante a parte seletiva da pista aí. Então, assim, é uma pista espetacular, Road America, uma pista que realmente que vale a pena assistir a corrida várias, 50, trocentas milhões de vezes, né? Não só as corridas da não só as corridas da NASCAR, né? Porque a NASCAR também está fazendo aí ter quarta corrida apenas aí, né? Primeira vitória foi do Cal Edwards, depois foi o Nelson Piquet, Depois foi o. Eu não lembro quem que foi o outro, e o Brandon Galgo. Não, Né? E teve agora. entre o Carl Edwards teve o Rich Sorensen, né? É, teve o Ed Sorensen. Então foi o Carl Edwards e o Ed Sorensen, Nelson Piquet, Brandon Galgo, e agora foi o Paul Manor. Então, é cinco corridas. Então tá aí o espetacular aí, o como é fantástico essa pista aí. E só lembrando, né, já falando da Fórmula, colocando a Fórmula Indy aí, a Fórmula Indy volta a correr nessa pista aí o ano que vem aí. Teremos a NASCAR e a Fórmula Indy nessa pista aí, duas grandes categorias nessa pista espetacular, que para mim é a melhor dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida. Melhor até que Sebring. Sebring também é uma outra pista fantástica, mas Road America para mim é muito foda, é muito boa. Não é boa, mas eu não quero falar de Indy hoje, tá? Valeu. Sem Indy, só fiz um parênteses, mas não, Indy não faz parte do nosso podcast. Depois eu vou te zoar no final lá. Depois no final eu te zoo, calma. É bom, ele já tá até rindo já, que já sacou falar. Então, pessoal, corrida boa, bem movimentada, né? Tivemos aí por vários momentos aí muitas oportunidades de quem seria o vencedor, né? Chegou o Brick Cole, que poderia vencer a corrida. Depois apareceu o Michael Seth, também poderia vencer essa corrida aí. Depois vários pilotos aí, não foi o Rothstein, não, apareceu um outro cara também que eu não lembro qual que foi. Apareceu um outro carro aí também que lá no final lá que o Michael Self, né, ele poderia vencer essa corrida aí. Então, assim, foi aquela saladona a corrida toda ali, estratégias diferentes aí, né? A corrida também poderia ter acontecido na chuva, já que estava prevista a chuva, mas a chuva não aconteceu, né? O qualify não teve qualify porque choveu durante o qualify, então eles realmente definiram como esperar, né, para a corrida, se ele choveu ou não, já preparar os carros para a chuva. Então, realmente uma corrida muito boa. E Guilherme, vou puxar o campeonato aqui, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Depois de toda essa briga que aconteceu lá em Road America, todos os empurrões, os toques, batidas, dedo no olho, soco na cara, não teve dessa vez, né? Mas já tivemos outras edições aí, vocês devam lembrar em outras edições aí, que teve porrada lá em Road America. Se não me engano, foi o ano que o Nelson ganhou. Que não lembro quem que foi. Foi alguém lá que saiu na mão lá com o outro lá. Eu não lembro, não. Eu lembro que ele levou um carro preto, mas eu não lembro quem que era. Não foi o Villeneuve? Não, não foi o Villeneuve. Mas Villeneuve já brigou aí também, né? Eu não lembro. Eu lembro que teve uma porrada assim. Acho que é a Dani Capetto que já brigou aí Teve também. um soco na cara aí nessa corrida aí em Road America da Xfinity Series. Eu não lembro, né? Campeonato, vamos lá. Chris Buescher continua na liderança, 16 pontos atrás vem o Chase Elliott e 19 vem o Ty Dillon. Ou seja, os dois estão no cangote do Chris Buescher. Quero relembrar, ressaltar aqui o seguinte: o Chris Buescher, ele saiu do Kentucky com 36 pontos à frente dos dois aí, né? Dos segundo colocado, que na época era o Ty Dillon. Hoje, atualmente, ele está apenas 16. O segundo colocado tem apenas 16 pontos. Assim, no meu modo de ver, se o Chris Buescher perder a liderança do campeonato em qualquer momento aí, o Chris Buescher, ele corre sério risco aí de perder esse título, né? Eu não vejo, porque o Chase Elliott vai vir mordendo nas últimas corridas, né? Porque ele quer fechar o ano com esse título aí. O Ty Dillon também, ele quer fechar o ano com esse título aí. O Chris Buescher também quer ser campeão, mas o Chris Buescher tem uma pequena diferença. Ele corre de Ford e os dois correm de Chevrolet, e os dois têm um carro muito bom, muito bem preparado aí, né? Digamos que o carro, tanto o carro número 9 como o carro número 3, eles têm uma leve diferença, uma leve supremacia em cima do carro número 60 do Chris Buescher aí, né? Trocando os miúdos aí, ele tem uma leve vantagem aí, os carros número 9 e 3, em comparação aí com o número 60 aí. Os carros número 60, para mim, até às vezes tira leite de pedra aí, quando consegue salvar péssimas corridas em transformar um resultado razoável aí, né? Essa aí é a luta do campeonato. Aí depois temos aí o Regan Smith com 50 pontos atrás, né? Praticamente impossível aí. Depois também temos o Elliot Sadler fechando o top 10 aí com 85 pontos. Aí temos o sexto, o Daniel Ross Jr., Brian Scott, Soares, Galgan e o Wyatt Reed é o décimo colocado. Clemens, Yale, Armstrong, Sieg e Chilstein o 15º. Meu amigo Guilherme, os seus destaques para o campeonato. Você vê agora como aquele toque do Ty Dillon no Reagan Smith fez toda a diferença, né? Porque foi o quê? Foi uns 20 pontos, 25 pontos aí, né? O Reagan Smith podia estar junto aí nessa briga, né? Pra te ver, né? Como o campeonato é um DNF numa disputa apertada, como tá, faz toda a diferença, né? Relação ao Chase Elliott, é isso aí que eu concordo plenamente contigo, cara. Ele vem galgando pontinho a pontinho, tira dois, tira três. Nessa prova agora ele tirou cinco. Então, assim, cara, é aquilo que a gente falou lá do Truck também. Se o Tyler Reddick conseguisse segurar, perde um, ganha um, perde dois, perde três, ganha um. E vai nessa onda assim, sustentando a liderança na regularidade, até pode ter uma chance. Mas se o Chase Elliott em algum momento passar, até eu não acredito no Ty Dillon. Acho que vai perder rendimento agora nessas finaleiras aí. Se o Chase Elliott passar, dificilmente ele vai perder. É muito difícil mesmo, porque ele tá muito agressivo nas últimas semanas. A equipe achou o melhor acerto para ele, que ele tava com um pouco de dificuldade no início. Então, assim, tá com um carro rápido. A Junior tá entregando dois excelentes carros, né, tanto pro Reagan Smith como pro Chase Elliott. Agora a gente vai ver novamente, voltamos pros circuitos ovais, né, vem as provas de uma milha e meia, onde a gente sabe que a Chevy é muito forte. Né? Talvez, não sei se a gente vai ter o carro 54 e 22 ainda dominando, mas se numa dessas aí o Chase Elliott consegue ganhar uma prova, tirar uns 5, 6 pontos, numa outra tirar mais alguns pontos, o Chris Busch ter um resultado ruim, que não é difícil, aí se vai o campeonato, né? Então, é complicado, né? Tipo, parece que é tão mais fácil quem tá na frente perder a liderança do que o segundo alcançar, né? Parece que nas últimas temporadas a gente tem visto isso, né? Que quem tá na liderança a partir de setembro parece que bate um pavor e perde completamente o rumo, né? Nos últimos anos a gente tem visto isso, né? Chega setembro, onde a cobra faz mesmo o circo pegar fogo, parece que o líder fica com medo, né, de correr, né? E daí começa a se defender. E não é a melhor estratégia essa, a gente sabe que não funciona assim. É, o time que muito se defende, né, e acaba levando porrada aí. Então, nem sempre é o melhor ataque é a defesa, né? Para mim, quando você está atacando, você não está preocupado com a sua defesa. E você sempre vai estar em destaque ali, você sempre vai estar psicologicamente bem melhor preparado do que caso você está na defensiva ali. Você fica muito na defensiva, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? E quando você tá lá na frente, lá fala assim, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Então a diferença aí realmente é assim, na tua cabeça é enorme a diferença, né? Isso não só dentro da pista, mas em qualquer lugar, né? Você quando fica ali, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, você tá no modo que não sabe o que fazer, você tá se retraindo. Agora quando você tá ali, eu vou, eu vou, eu vou, eu quero, eu quero, eu quero, eu posso, eu posso, eu posso, você tá realmente indo para cima, tá aí enfrentando qualquer obstáculo aí, e como eu já falei, o Chris Buescher está na hora de se preocupar primeiramente, antes de tudo, antes de mais nada aí, primeiramente terminar à frente do Chase Elliott. Não interessa a posição que o Chase Elliott vai estar e não interessa a posição que o Ty Dillon vai estar. Ele tem que buscar o resultado melhor que o Chase Elliott. E não, o Chase Elliott terminou em quarto, ele tinha terminado ali no pescoço, pelo menos em quinto, ou até melhor em terceiro. Mas ele tem que estar à frente dos caras, né? Se ele se conformar, começar a conformar muito com o resultado aí, o Chris Buescher, Logo, logo ele vai perder essa liderança do campeonato e logo, logo ele vai ver que o título não vai ficar para ele aí, né? Ele vai acabar sendo engolido pelos dois aí. E eu tenho certeza que o Chase Elliott e o Ty Dillon vão vir muito fortes, muito preparados aí para essas últimas corridas do ano aí, né? Ambos virão. Depois eu vou fazer na próxima edição, eu prometo trazer um balanço aí. Até quero fazer um especial aí, um balanço de como vai ser as últimas corridas do ano aí, né? Os números de cada um pro finalzinho do ano, né? Então, para a gente ter uma noção aí de realmente quem vai poder fazer mais que quem aí, quem tem mais chance. Se olhando assim a grosso modo agora nesse momento aí, eu vejo um Chris Buescher muito recuado, muito acuado, né? Ele tá vendo que o negócio vai desmoronar e vejo um Chase Elliott agora pensando em título, bem focado, e o Tadino também. O Tadino, para mim, ele soube aproveitar esse momento dos road course, aonde que o Tadino tem sim uma diferença, o Tadino tem sim um bom conhecimento aí, né? O Tadino conseguiu aproveitar um pouco mais aí. Não o Road America, que ele foi apenas o décimo colocado, mas nas outras corridas, que nem, por exemplo, uma semana passada em Mid-Ohio, ele foi o terceiro colocado. Ele conseguiu extrair bons pontos aí, pontos interessantes aí, né? Mas vamos esperar aí as próximas corridas para ver o que vai acontecer aí, né? Guilherme, para encerrar o bloco aqui, né? Quem não assistiu a corrida, vale a pena assistir, procurem a corrida, assistam, né? Que realmente vale a pena, né? E sim, eu não tenho mais nenhum destaque, mas eu queria saber você, Guilherme, tem mais algum assunto aí? Não, basicamente é isso, meu querido amigo. Nada de muito. Queria te perguntar referente ao Brendan Gogan. Ele ainda. O que que vai ser dele? Vai continuar no que vem ainda na Childress, no 62? Será que ele vai ter alguma prova no carro 33? Tu acha que ele vai correr alguma na sprint? E o Brian Scott também. Eu tenho curiosidade do que pode ser o futuro desses dois caras aí. O Brendan Gogan, penso que ele deve ficar mais, pelo menos ano que vem, ele deve continuar nesse carro 62, né? Eu acho que o Brendan Gogan vai ficar meio por aí, não vai sair de muito longe do que o Gogan vem fazendo, não, né? Fica no 62 aí, faz algumas corridas na Speed Cup, tenta alguma coisa lá, vê se vai dar certo, se não vai, né? Vai ficar nesse arroz com feijão dele aí. O Brian Scott, né, se cogita aí uma possível ida dele para a Sprint Cup, né, mas desculpa, pessoal, tava tomando água, viu? O Brian Scott, ele eu penso que ele não tem lugar para Sprint Cup pra ele ir, né? Se ele for para lá, ele vai pegar um carro muito ruim, né? Ele já não consegue uma vitória na Xfinity Series aí, não consegue vitórias, né? Vitória até consegue, não consegue vitórias aí, transformar bons resultados em vitória. E se ele for para uma Sprint Cup, ele realmente vai se afundar ainda mais aí. Então, tipo, melhor ele continuar brilhando aí na Xfinity Series do que ir fazer nada na Sprint Cup, né? Então, eu creio também que o Brian Scott, dependendo do andar da carruagem aí, ele vai ficar aí pelo menos mais 2 anos, né? O Brendan Gogan, para mim, já é um cara mais velho, um cara já de anos aí de NASCAR aí. O Brendan Gogan, para mim, ele vai ficar um bom tempo aí. Olha lá se daí ele sair do carro 62 aí, né? Só para relembrar vocês aqui, né? O Brendan Gogan aí tem bons campeonatos aí, tem bons resultados aí, tanto na Camper Truck Series, né, e como na Xfinity Series aí também, num passado não muito longínquo aí, ele já lutou por títulos aí, o Brendan Gogan. Guilherme. Ah, é isso aí, né? É, o Brian Scott, ele é complicado, esse ano principalmente, né? Ele tem tido um ano assim de um azar terrível, né? Praticamente, eu acho que é DNF em todas as provas que ele pode pôr. da sprint, né? Eu falo isso porque ele é um cara bom, né? Se for ver, ele é um cara rápido, né? Um bom piloto, né? Essa rusga aí com o torcedor brasileiro, que o pessoal da Fox gosta de tirar sarro por causa do sorveteiro, mas foi um acidente de corrida, assim como outros pilotos têm a cada dia e ninguém fala nada, né? Não acho que é um karma, mas é uma infelicidade, né? Esse ano praticamente selou, acho que, né, a vida dele, né? Dentro da Xfinity, eu acho que vai ficar mesmo por ali mesmo, que nem tu falou. Mas era mais isso, era uma curiosidade do que tu acha desses dois caras, porque é difícil imaginar que alguém dê certo dentro da Childress, né? Que não seja os Dillon, né? Verdade, Guilherme. Ó, Guilherme, terminando então esse bloco aí, né? Voltamos daqui a pouco para o último bloco, o bloco das perguntas e as nossas apostas para Dalton. A Lady Black está de volta.